Mano Júnior, decidi mudar, viu? As novinhas tá gastando demais. O negócio agora é as coroas. Vou te dizer por quê, viu? A minha vida não andava muito bem, com as novinhas gastando sem parar. Com maquiagem, tatuagem e viagem, até a família eu tinha que bancar. Eu decidi mudar, pintei o cabelo de branco, até de gringos o povo começou a chamar. Daí pra frente começou a melhorar, até as coroas ricas começou a me ligar. Se eu estou de carro novo, as coroas quem banca. Se eu tô de navio, as coroas quem banca. Porque novinha nunca favorece, o que as coroas faz, os homens nunca esquecem. Se eu estou de carro novo, as coroas quem banca. Se eu bebo Chandon, as coroas quem banca. Porque novinha nunca favorece, na hora de pagar a conta, mete o pé, desaparece. Chama, Jandinho! Desce, chupé! Vem com a gente! Portal do La Rocha! A minha vida não andava muito bem, com as novinhas gastando sem parar. Com maquiagem, tatuagem e viagem, até a família eu tinha que bancar. Eu decidi mudar, pintei o cabelo de branco, até de gringos o povo começou a chamar. Daí pra frente começou a melhorar, até as coroas ricas começou a me ligar. Se estou de carro novo, as coroas quem banca. Se eu tô de navio, as coroas quem banca. Porque novinha nunca favorece, o que as coroas faz, os homens nunca esquecem. De carro novo, as coroas quem banca. Se eu bebo Chandon, as coroas quem banca. Porque novinha nunca favorece, na hora de pagar a conta, mete o pé, desaparece. Chama aí! É as novinhas, não chega junto, meu pai. É as coroas agora.